399, decolou 24, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, TAM 3399, um bom dia. TAM 3601. 3601, prossiga. O centro solicita que o senhor suba restrito ao nível 280 e voa bridge da presente. 280, voa no bridge, 3601. Controle Salvador, boa noite, bom dia, é o 3399 da TAM e atenção. TAM 3399, contato radar, sua para o 360, perfil da Elf. Da Elf, quando possível voa LEDA. Salvador, bom dia, passando o Monark, Eco Delta. Mike Eco Delta, Papatango Mike Eco Delta, confirme o estacionamento. 43 rebota, posso cópia se possível. Sente um minuto, cópia, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, TAM 3287. TAM 3287, número 2 para a cópia aguarde. Enter. TAM 3399, suba restrito para o nível 260. Restrito 260, TAM 3399. Finalizou o reboque, portão 2. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia. Eco Delta, copia. Pronto, cópia, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, autorizado destino, CA Bravo, Bravo Hotel, nível 100. Decola da pista 10, perfil de saída Coral, após direto Arubi, DCT Serra, Índia, Golf, Índia, Romeu, Fiji, após direto. Transponder 5001, controle 120, decimal 80. Para Belo Horizonte, Pampulha, nível 110, decola da 10, saída Coral 001, eu transponder, rota direto Arubi, direto Fiji, controle 1208, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, nível autorizado 100. 100, perdão, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, cotejamento correto, livre acionar pátio 3, chame para o táxi. Vai chamar Delta. TAM 3287, copia. Pronto pra cópia, TAM 3287. TAM 3287, Galeão, aprovado nível 320. Decola pista 10, perfil de saída da EL, LEDA, direto bridge, após rota conforme o plano. Transponder 5545, controle 120, decimal 80. 16, diagonal 24, passageiros 115. O atraso ficou Alfa Serra, né? 3325. 251-3325, obrigado, bom dia. Frequência do controle 120.80, rota conforme o plano. 7, o controle 120.80, rota conforme o plano de voo, 3287. 3287, cotejamento correto, chame pronto. Estacionamento. 3287, já pronto? Formamento pronto, 3287. Ah, ok. Solo 6251 da Oceania 11, pushback acionamento. Oceania 6251, livre acionar, chame táxi. Livre 6251. Tantra 287, inicia de imediato. Afirmativo. Tantra 3287, livre acionar, chame táxi, portão 01. Frente, livre, eu estiver aqui, Tantra 3287. Solo mais Eco Delta, estacionado, com dois a bordo, meia dúzia de autonomia, alterna com fim, para o táxi. Mais Eco Delta, ajuste no 018, aprovado o táxi via pátio 3. Correção, autorizado o táxi via pátio 3, Kilo e Delta. No ponto de espera Delta, chame pronto para ingresso no 0. Estimativo, autorizado pátio via pátio 3. Quilo e Delta no ponto, no ponto de espera da Delta, 118.6, o maior Delta. Ok, no ponto de espera Delta, retorno pronto, retorne pronto, Mike Eco Delta. Resposta na pronto, Mike Eco Delta, vai iniciar. Bom dia, eu tenho mais 500 Golf. Mike Yankee Golf mantém a escuta aguardando. Paulo, eu chamei a 251 pro táxi com 119, são 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Gente, eu chamei a 6251, no pátio 1 até o través do 612, ajuste no 08. 18, pátio 1 até o través da 6251. O Mike Eco Delta, prossiga agora via pátio 3, reporte na saída do pátio 3, ok? Para a entrada no pátio 1. Afirmativo, reportará na saída do pátio 3 para a entrada no pátio 1 do Mike Eco Delta. Eco Delta, mantenha a posição na saída do pátio 3, dê passagem ao Airbus da Avianca após Índia, ponto de espera chame pronto, ajuste no 0 no 8. Afirmativo, vamos manter a posição aqui na saída do pátio 3, está visual com o Alias, o mais Eco Delta. O Xané 6251 vai seguir Airbus da TAM, Índia, ponto de espera chame pronto, ajuste no 0 no 8. Índia chamará, pode esperar pronto, seguindo Airbus da Marília. Dan 3287 para o táxi, POB 125, autonomia 3 horas e 45, altera na Campinas. Censa 3287, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 8. Sente, vai reportar pronto, ponto de espera, Dan 3287, no 0, 1 no 8, ajuste. Autoriza o Mike Eco Delta, prossiga no táxi com o número 3. Afirmo, siga o Airbus da Avianca, Mike Eco Delta. Afirmativo com o número 3, atrás do Airbus da Avianca, Mike Eco 3, Mike Eco Delta. Torres Salvador, é o TAM 3287, ponto de espera pronto. TAM 3287, Alinda, cola no 0, vento no 50 graus, no 1 no mais. Sente, Alinda, cola, vento no 0, TAM 3287. Pátio 6251, Pátio Esperando, 10 está pronto. Sônia 6251, após a rolagem do Airbus Itália, mantém 1-0. Mas o Itália mantém 6251. Sônia decolagem, Sônia 3287. Decolou 4-1, chame controle 1-2-0, decimal 8-0, bom voo. 208 com controle, tá? 3-287, boa noite. Voo no 61 para posto de cancelamento, portal 07. Voo no 161, livre acionar, chame táxi, portão 07. Livre, chame táxi, o no 61. 3-287, passa o nível, passa 1.700 pés. Canal 3287, contato radar, falou para 320, saída da EL, após 2.000, voa lida. Pede para 360, após 2.000, voa lida, tá, 3287. Salvador, bom dia, objeto 6749, tem uma informação, é 24, autorização para Guarulhos. Gente, web 6749, aguarde. Sônia 6251, no livre da colagem no 0, vento no 6, 0 graus, no 29. Esse ano, 6251. Mike Echo Delta Lima, tempo estou no zero após iniciar a rolagem do Airbus da Pian. Negativo, seria chamado em ar e bater após a rolagem, o Mike Echo Delta. Mike Yankee Golf, na escuta. Mike Yankee Golf, na escuta da torre. Positivo. Ok, confirme intenções de reboque. Reboque até a cabeceira 28 para giro de motores em alta potência. O senhor se encontra em que posição, Mike Yankee Golf? Na posição 9 do Grand Pass, ou seja, no ping número 9. Aguarde, Mike Yankee Golf. Não aguardo. Sônia 6251, no decolou os 43, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 08, obrigado, 251. Eco Delta, livre decolagem 1-0, vento 1-5, 0 graus, 1-1, mais. Livre decolagem, vai, Eco Delta. T-51 decolou, tá cruzando 2-300, nossa escuta. Chaler 6251, no contato radar, 360, saída da EL. 36 da EL, pode guardar ela presente, 251. Inicialmente mandei o perfil. No perfil 251. Papo Delta, decolou 45, chame o controle 120.80, bom voo. 1208, grátis, senhorita, tenha um bom dia. Mais Delta. Web 6749, copia. Web 6749, foi o 5 módulo, só recebi a portadora. E eu virei agora? Afirma, Clareza 4, copia, Web 6749. Afirma, senhora, pronto, Web 6749 para corte. Web 6749, Guarulhos, aprovado nível 340, decola pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, após rota conforme o plano, transponder 5007, controle 120.80. Autorizado a FF 6749, decolando a pista 10, 340, da Euleda Bridge, após o campo de 0007, 120, foi o controle da FF. Web 6749, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 6749. Delta, voa Coral. Voa no Coral agora, senhorita, o Mike com Delta. São 3287, chama Recife 251-3325. Recife 251, Terão 3325, da 3287, bom dia. Pronto, táxi de OB149, autonomia, 4 horas, altera galhão. Voo no 161, pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 08. Táxi de pátio 1 no Índia, ajuste quando pronto, ajuste no 08, voo 161. Mike Yankee Golf autorizado, iniciar o reboque e reporte para o ingresso na Alfa. Iniciando o reboque, reportaremos para o ingresso na Alfa. Ryanair 6251, não chama Recife, 1251, 13325. 251, não confirma a secundária? 13325. 13325, obrigado. Grause no 29. Alian e decolar 10, ou no 161. ONU 61, decolou e 53, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 608, obrigado e um bom dia. Bom dia novamente, voo no ONU 61. Voo no ONU 61, contato radar 360, 70. 360, voo no ONU 61. Salvador, bom dia, web 7, 7, 5, da Eco, autorização, cadê um? Web 5717, informação em curso Foxtrot, copia? Copia. Web 5717, galera.